fiel, mas eu chuto a minha dama. Mas eu tô pirado numa maluca da cama. Mas eu tô pirado numa maluca da cama. Mas eu tô pirado numa maluca. A minha fiel vai ser sempre a minha dama. Mas eu tô pirado numa maluca da cama. Mas eu tô pirado numa maluca da cama. Mas eu tô pirado numa maluca. Se liga, passa, eu tô ligeiro pra fiel não me passar. Fica tranquilo, quem é louco, loucura sabe levar. Fica tranquilo, quem é louco, loucura sabe levar. Me hipnotiza quando joga bunda. Mas eita porra, eu me ajudo na vagabunda. Eita porra, eu me ajudo na vagabunda. Eita porra, eu me ajudo na vagabunda. Eita porra, eu me ajudo, vai. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Primeira pichão, a pizzaria mais estourada. É tudo nosso, tá ligado? A fiel é de casa, sempre prevalece. Quem é da rua, só uma vez. A minha fiel vai descer pra minha dama. Mas eu tô pirado numa novinha da cama. Mas eu tô pirado numa novinha da cama. Mas eu tô pirado numa novinha. Se liga, passa, eu tô ligeiro pra fiel não me passar. Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura sabe levar. Fica tranquilo, quem é louco, loucura sabe. Ah, me hipnotiza quando joga bunda. Mas eita porra, eu viajo na vagabunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Eita porra, eu viajo na... Me hipnotiza quando joga bunda. Ajuda a vagabunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Ei, joga no chão, Big Joe. Big, fique tranquilo que tá tudo dominado, viu? Setinho na malandra, setinho na malandra, setinho na malandra, vai. Tipo Alemanha, setinho na malandra, setinho na malandra, setinho tipo Alemanha. Pera aí, Big Joe, vai, ó. Fica ligeiro, meu passa, pra fiel não embaçar, tá ligado? Fica tranquilo, quem é loucão, pai. Um, dois, vai! Me hipnotiza quando joga bunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Me hipnotiza quando joga bunda. Joga a bunda. Eita porra, eu viajo na vagabunda. Sete tsunami, sete tsunami. Tipo Alemanha, tá ligado? 7-1 nas malandras.